Atlântico no 5, livre, puxa, chame taco. Boa noite, 3305, prossegue via Alfa Juliette pro 05. Alfa Juliette, tá. Pronto, cópia. Prossiga. Voo 9352. Está autorizado Sierra Bravo Papa Alfa Porto Alegre. Nível 380. Decola 10, cumpre o perfil da saída Árvore Eleva Mítico. Pode interceptar pelo Zulu 21 conforme. Após decolagem, curva direita. Aciona 5471, controle 120.8. 9352, autorizado Porto Alegre, nível 380. Decola da pista 10, curva à direita. Vida Árvore Eleva Mítico. Informe Zulu 21 e conforme notificado para o transponder 5471 e controle 208. Tem mais correto? Me chama quando pronto para o push. Ah, pronto para o push back. Nossa. Livre, chame táxi. estimadora da 3895 para o saco, 152-355, lanterna com 20. 3895, autorizado o táxi, via Taxiway Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 020, tenha um bom voo. 0020, via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, obrigado, bom trabalho. O 9352 para o táxi, 101 a bordo, 5:45 autonomia, alternativa é Campinas. O 9352 autorizado táxi via Pátio Uno e Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 1020, tenha um bom voo. Pátio Uno, Índia, ponto de espera 1895, obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite, na 3895. Na 3895, autorizado decolar, 160 grau, 09 nós. Vem ali, decola, 10, na 3895. Torre Salvador, muito boa noite. Voo 9352, pronto, ponto espera pistão 0. Autorizado alinhar e manter pistão 0, gol 9352. Alinha e mantém na 10, 9352. 13, chame o controle em 120.8. Tanto 38 não. 08, boa. Boa. Azul 2707, acione identificação, desça 4 mil pés, rua de Alagoinhas, para a chegada Ponce, ajustado 1020. Tan 3895, contato radar na decolagem, se mantém a nível de voo 340, via saída da EL. Via da EL, 340, e quando puder a gente solicita voo Leda ou da EL. Tan 3895, autorizado voo na Cruz de Leda. Autorizado Leda. Leda. 04 a bordo, confirmando o transporte de ferro. Chame a torre agora, acionamento e táxi, o ajuste 1020, 118.95, tem um bom voo, Eco Zulu, November. Autorizado táxi, a linha mantém pista 17, Papa Tango, Eco Zulu, November. Ciente da prioridade. Nove, três, cinco, dois. Autorizado a decolar, 1970 graus, 099. Primeira decolagem, 1352. Posição, 9352. Um 02 controle. Revista radar terrestre de Salvador, chame agora o controle da Caju na frequência 120.3. Voo 9352, decola os 16, chame o controle de Salvador em 120.8. 208, voo 9352. Controle, voo 9352. Voo 9352, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 380, via saída Arbor. Via Arbor para 380, voo 9352. Xenemia 3-1-3 já estabilizado? Não, o Xenemia 3-1-3 está estabilizando agora a vista do campo. Gente, completando o procedimento, ele é X-Ray, torre 1-1-8-9-5. Completa o procedimento, torre 18, confirme a frequência? 1-1-8-9-5. 18-9-5, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Chané 6313, na final, estabilizado, baixar a trava. O Chané 6313, ciente, autorizado pouso, 170 graus, 069. De pouso, ciente, pistão no zero, Chané 6313. Tango Ecos 1 November, aguarde autorização para decolagem. Três 5, chame Recife em 125 decimal 1. Uno, boa noite. O 9352, autorizado vá na Prio de Elefa. 9352, autorizado Elefa. Tango Eco Zulu November, tráfego que pousou na 190. É um Airbus 320 da Oceanair. Fica atento a possíveis esteiras de turbulência. A decolagem fica a seu critério, com vento de 170 graus, 07 nós. Oceanair 6313 no solo 20, libere pista direita, chame o controle de solo em 121 decimal 1. Controle de solo 121, liberando a direita, Oceanair 6313, boa noite, táxi Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette para o 04, Chané 6313. Tango Eco Zulu November, decolou os 21, chame o controle Salvador, frequência 120, decimal 8. 208, controle Salvador, Eco Zulu November. Salvador, Eco Zulu 90, decolando no ponte. Tango Eco Zulu 90, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 905, em condições visuais, confirme a trilha ideal para o destino. A ideal é a 255. Tente autorizar o VANA para o outro destino, Eco Zulu 90. Ok, acendendo para o 105 direto, destino, graças a Deus. O 9352, chame Recife em 126 decimal 0. 260, voo 9352. Azul 2707, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento IVF 3310, reposto no localizador. 2000, autorizado 3, passará o LOC. Zulu 90, 34. A Tango Eco Zulu November, controle? Escuta pra siga. Eco Zulu November subiu inicialmente para 085 restrito devido à aeronave na chegada a Mari, aguardando a sessão para 105. 085 aguardando para 105 November. Azul, 4, 2707, tá com 2. 2707, complete final do procedimento, chame torre 198, decimal 95. 295. 2 Salvador, azul, 2707. Azul, 2707. Afirmo. Azul 2707, avistado, cheque trem, autorizado pouso, 150 graus, 08 nós. Gente, pouso autorizado, 2707. 1970, acione identificação, desça até nível de voo 100, a proa de Mari para a chegada a Mari. A proa de Mari, uma terceira, cidade Madura. Ativo, gol no 970, mantenha a prova de Mari. Vai, Matheus. Gol no 970. Salvador, gol no 970, tá se finalizando. Mari é 390. Para o controle? É o gol. É o gol 1970. Gol no 1970, acione identificação, desça até nível de voo 1120. Confirme sua velocidade de carga. Amém 270, desce 120, Amário 1970. Como está a velocidade de cada Gol 1170, informa que é o número 3 na aproximação. 270, certo. Copiou? Copiou. Controle Salvador, boa noite, Senhor 6224. Senhor 6224, acione identificação, desça até nível de voo 110, via chegada Amário. Uno 970, confirme a razão que entrega na descida. Vamos fazer o 1970. Gente. Uno 970, deixe mantenha uma centena, tráfego na sua posição agora de 1 hora, 2 meia milhas, com rumo sudeste, subindo para nível de voo 085, tipo é um Papa Alfa 31. Gente, nosso contato, senhor. Vamos bater uma sequência. Gol 1970. Eco Zulu November, tráfego na sua posição agora 9 horas, afastado, corrige, 10 horas, afastado em 2, 3 milhas para Pôr em Salvador, descendo até uma centena, o tipo é o Boeing 738. Zulu November, tem 1970, mantendo uma centena autorizado a proa de Duna. Uma centena, proa de Duna, voo 1970. Oceaner 6224, qual que é a velocidade indicada? Indicada de 240 nós. Sente. 2707, no solo 33, liberou a direita, solo 121, no decimal 1. 21. Alô, Salvador, azul 2707. Azul 2707, táxi Alfa e Kilo. Até o Pátio 3, fica atento ao balizador. Alfa, Kilo, Pátio 3. Proa de Duna, autorizada a descida até 2.000 pés, ajustado no 020. 2 minutos, mantendo uma centena, após desce para... Para quanto, senhor? 2.000 pés, ajustado no 020. Para 2.000 pés, no 020, gol 1970. Oceaner 6224, reautorizada a descida a nível de voo 1.00. 1.00, 6224. Voo 1170, desça até nível de voo 110, 110. 110, voo 1170. Acusou 90, quando possível ser estimado de pouso? Acusou 90, está estimando pouso 0125. 0125, copiado. Uno 9700, desça 2.000 pés, livre de SXUI da pista 10, reporte no localizador, ajuste 1020. Descendo 2.000, informará estabilizar no ILS 1020, gol 1970. Chaner 6224, autorizado voar na proa de Duna. Direto Duna, 6224. Soner 6224, tráfego na sua posição de 11 horas, 7 milhas, rumo sudeste, mantendo 085, tipo Papa Alfa 31. Carlos Alves, tráfego FM 00, pode praticar a descida, beleza? Negativa, aguarde para a descida. É Kuzulu November, tráfego na sua posição de 9 horas, afastado em 5 milhas, mantendo uma centena, tipo um Airbus 318. Desloco, tráfego. Oceaner 6224, autorizado descida 3.000 pés, ajustado 1020. 3.000, 1.020, 1.070, desça para uma centena, 1.00. Desça para uma centena, gol 1.070. Eco Zulu November, autorizado subida, nível de voo 1.05, reporte atingindo. Eco Zulu November, vai manter o 0.85 por enquanto. Tente, reporte quando parar a subida. volta para subir. O 1170, reautorizado descida para nível de voo 050, após 2 minutos nessa proa, reautorizado voadona. 050, 2 minutos na proa, voadona, voo 1170. Janela 63, 13, boa noite. Pronto, cópia? Cópia, está autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Upzulu 10 até Taubaté. Decola pista 10, após decolagem primeira curva à direita. Realiza perfil da subida da El, Leda após Motiva. Controle Salvador 120.8, transponda 5477. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upzulu 10 até Taubaté. Decola da pista 10 com curva direita, na perfil da saída da El, Leda, Motiva. Controle 1208, transponder 5477, chané 63, 13. Cotejamento correto, portão 04, chame pronto, chané 63, 13. 104, chamada pronta, chané 63, 13. A Patan Eco Zulu Novembro irá manter o 085 como final. Afirmativo. Gente, serviçada terminada 50 milhas no setor sudoeste de Salvador, para serviço de informação de voo alerta Recife, 125 decima 1. 251 para o centro de Atinge 3.624. Passa na 6224, reautorizado descida 2.000 pés, livre de LFX-Way, pista 10, reposta no localizador. Até 2.000, autorizado LFX-Way, pista 10, 6224. O 1970, complexo 9 LF X-Way, chame torre 198, decimal 95. 295, vai chamar. Oi, é o gol 1970, boa noite. Vende, está sem baixo checado, autorizado pouso, voo 1970. Tran 3178, acione identificação, desça para nível de voo 050 via chegada Mari. Autorizado Tran 3178, vando na projetada. No 170, deixa 2.000 pés, livre LF X-Trip, está 10, reporte no localizador. 2.000, livre LF, reportará Gol, 170. Estabilizou, 6224. Sanner 6224, complexo 9 LF, sua 18, decimal 95. 6295, 6224. Gol 1970, no solo aos 4, 5, liberou a direita, solo 121, decimal 1. 121. Salve Salvador, boa noite, gol 1970, liberou o Cisco. Gol 1970, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para o 09. 0 grau, 089. Livre pouso, pistão no zero, chanel 62, 24. Xané 6224, no solo 48, libre pista direita, chama solo em 121, decimal 1. Liberar a direita, chama solo 121, 6224. Localizador, gol 9170. Gol 9170, comprar adicional do procedimento, transmissor em 1895. Começou, bem, depois sumiu, mas é a torre 1895, aí. Ativo gol 9170. Foi gol 9170. Alfa Juliette pro 036224. Aguarde atualização, de boa. Guardando o 970. Chamada após o SAP 10 dias. 6178, afirmativo, dessa via 2010, ajustado 1020, livre LS X-Ray da pista 10, reporta no localizador. Via 2010, ajusta no 020, vai informar no localizador. Alergoso para o voo 1977. Afirmo, 1160 graus 099. Gol 1170. Alergoso, gol 1170. 170, no solo ao 55, libere pista direita, chame o controle do solo em 1, 2, 1, décimo 1. Direita, 2, 1, 1, boa noite. Solo, gol 1170, livrou. 1170, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, nosso boa noite. 1170. Dan 3178, complete sinal dele é sexway, chame torre 1 no 8 decimal 95. Salvador, boa noite, Alcântara 3178. Alcântara 3178, avistado. Cheque seu trem de pouso, 160 graus 07 nós. Autorizado o pouso. Pouso autorizado, vai informar o trem baixado, Alcântara 3178. Salvador, boa noite, Tan 3305, portão 5 com a Tango, quando possível eu recebo. Tan 3305, boa noite, Recife 330, pronto, copy. Pronto, está contento, prossiga. Autorizado Recife, nível 330, decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza perfil da subida Cuca, transição Aracaju, após DCT Recife, frequência do controle 120.8, transponder 5503. Centro 3305, aprovado Recife 330, decola pista 10, curva à esquerda, sai na Puca, transição Aracaju, após direto Recife. Controle 1208 e o nosso transponder 5503. Planejamento correto, portão 05, chame pronto, então 3305. Até amanhã, muito obrigado. Tan 3178 no solo 00, libere a direita, solo 121, decimal 1. 121, decimal 1, Tan 3178. Solo Salvador, boa noite, Tan 3178. Tuno 78, boa noite, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette, Tan 3178. Bono 726, acione identificação, deixa 4 mil pés via chegada Ponce, avistado 1020. 4.1020, chegada Ponce, EDF. Tan 3178, Alfa e Juliette, portão 07. Alfa e Juliette, portão 07, Tan 3178.